Seu caminho segue em frente, sempre em frente olhando. Ninguém aguenta te ver pra baixo, coração sangrando. Aqui se faz, dizem, aqui se paga, tudo tem seu preço. Não desanima, no certo e errado, direito avesso. Não se preocupe, amigo, estamos juntos nesse barco. A força do inimigo não te derruba, não. Não se preocupe, amigo, estamos juntos nesse barco. Força do inimigo não te derruba, não. Ninguém aguenta te ver pra baixo, coração sangrando. Aqui se faz, dizem, aqui se paga, tudo tem seu preço. Não se preocupe, amigo, estamos juntos nesse barco. A força do inimigo não te derruba, não. Não se preocupe, amigo, estamos juntos nesse barco. A força do inimigo não te derruba, não. Eu não deixo, não. Pepe, não.